resolvi atender. O resultado agora é imprevisível. Tentei mudar, amenizar, favorecer. Tenho que reconhecer que foi quase impossível. Desde o começo, quando resolvi chegar, sinto uma forte negatividade pairando no ar. Posso deixar passar batido, já era. Mas já que embaçou na minha, vou tirar proveito dela daqui. Pode sair tudo de bom ou de ruim, vai depender da dose que você aplicar em mim. Quem tá afim, chega aí pra sentir. Mas se não tiver disposição, fica bem longe daqui. Hoje em dia, quem diria, eu tô frio como um gelo. Nem pareço aquele moleque que de tudo tinha medo de tanto ouvir. Fala aí, negão, não se mova. Veio que vier em cima, o resto que se foda. Tenho bondade e maldade, tudo bem dosado. Mas não sou eu quem determina qual será usado. Ultimamente até pra dar um rolê, tá embaçado. Por mais que você saia bem intencionado, alguma coisa sempre pinta pra desbaratinar. Os mano tão ligado, nem sempre tá legal no seu pedaço. Ficar em casa não vale, vou colar nos camarada pra curtir qualquer lado na cidade. Pico aqui não falta, porém, pode acontecer de tudo, na ida ou na volta. Pode rolar treta por qualquer dose a mais, ou de repente ficar tudo em paz. Mas eu quero colocar em questão um assunto que me chama muito a atenção. Fato curioso, eu tenho observado, é que nós tamo virando personagem de fantasia de playboy. A verdade eu vou dizer mesmo sabendo que ela dói. Favela é favela, playboy é playboy. Pra colar tu vai ter que ter respeito por ela. Playboy é playboy, favela é favela. A verdade eu vou dizer mesmo sabendo que ela dói. Favela é favela, playboy é playboy. Pra colar tu vai ter que ter respeito por ela. Playboy é playboy, favela é favela. É só sair na rua e se ligar, vai encontrar uma pá de play em qualquer lugar. Na caranga o som no talo, rap nacional, a voz do gueto, estilo original e tal. É claro que pra você essa onda vai passar, vai mudar quando o próximo verão chegar. Pra nós é diferente, existe uma identidade, respeito o sentimento da comunidade. Enfim, eu sei que a música é universal, o rap não é diferente, eu tô ciente. Mas eu fiquei incomodado com vários comentários a respeito de como nós e outros têm se comportado. Playboy debatendo, quem diria? Como deve proceder quem mora na periferia? E é ruim de aturar, não dá pra deixar de te convidar. Vem passar um fim de semana com a gente lá. Sem tudo de bom e do melhor, sem ter ninguém pra segurar a sua onda de pó. Quando os homens enquadrar, não vai ter celular pra ligar, pedir pinico pro papai vir buscar. Do meu tempo de moleque não me esqueci, tinha várias brincadeiras pra se divertir. Criança na periferia ainda é criança, o povo de lá tem respeito pela infância. Ao contrário de você que fica aí jogado no teu quarto, cheio de bagulho importado, sem nada pra fazer, assistir na TV uma chacina, como se fosse um capítulo de novela que termina. Dizendo o que queria, tá lá dentro, ele deleita. O rap novamente é a trilha perfeita. Somos indispensáveis na viagem desse vacilão. Uma pá de nego com um corpo estirado no chão. Então diz que é assim que ele queria viver. Adrenalina mil, pode crer, nem quer saber quem matou, quem morreu, pra quê? Quando rolar de novo, não é ele que vai se fuder. Irmão, se cuida, que eu vou cuidar de mim. Não dá mole pra playboy ficar curtindo o nosso fim. Eu sei e você sabe o que nos convém. Não vamos ser fantoche de fantasia de ninguém. Play que curte a favela, a porta tá aberta. Se tiver moral, chega lá e manda sua ideia. A verdade eu vou dizer mesmo sabendo que ela dói. Favela é favela, playboy é playboy. Pra colar tu vai ter que ter respeito por ela. Playboy é playboy, favela é favela. A verdade eu vou dizer mesmo sabendo que ela dói. Favela é favela, playboy é playboy. Pra colar tu vai ter que ter respeito por ela. Playboy é playboy, favela é favela. Isso é muito mais sério do que parece. Incontrolavelmente a violência cresce. Amanhece, anoitece, cai a madrugada. Pra alguém, não sei quem, a hora já foi marcada. Pode ser comigo, pode ser com você. O motivo quase sempre ninguém sabe dizer. Pressão é grande, estado de alerta constante. Nem sempre do que é ruim, dá pra se manter distante. Por isso, playboy, eu fico mal quando você me cobra postura de marginal. Nós somos a real, você é a ficção. Apesar do controle continuar em sua mão, muita coisa mudou e ainda vai mudar. Tá passando da hora dessa porra virar, colocar tudo no seu. seu devido lugar. Por bem ou por mal, tu vai ter que me respeitar. Hoje eu tô aqui cumprindo uma missão, representando as ideias de milhares de irmãos. Autêntico assim como vários mano, coloco a periferia em primeiro plano. Tá na veia o sangue de lá, suave PMC, DJ Deco, pode crer, vou falar. Tamo na área pra te fazer enxergar, te aproximar do seu devido lugar. Foi estabelecido uma fronteira natural, nós pra cá, você pra lá. Porque quando se mistura ingrediente que não tem nada em comum, o resultado é previsível, bomba! Pra conquistar meu respeito, vai ter que se livrar de qualquer tipo de preconceito. E se ligar quando ouvir a minha voz, entender que eu não sou personagem de fantasia de nenhum playboy. A verdade eu vou dizer mesmo sabendo que ela dói. Favela é favela, playboy é playboy. Pra colar tu vai ter que ter respeito por ela. Playboy é playboy, favela é favela. A verdade eu vou dizer mesmo sabendo que ela dói. Favela é favela, playboy é playboy. Pra colar tu vai ter que ter respeito por ela. Playboy é playboy, favela é favela.